Vamos então aqui continuar nosso estudo na Escola Bíblica no livro de Hernandes Dias Lopes, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança, Selo da Agnus, Vox Literius Agnus. Então, gente, vamos continuar aqui na página 73, já. Nós vamos continuar agora, a qualquer momento você pode interromper. A eternidade com o Senhor. Sugiro que você já abra sua Bíblia aí, por favor, em João 17:3. A gente sabe que a maioria das nossas leituras aqui estão na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas vamos aí para João 17:3. Que o Senhor Jesus, ele diz: olha, eu rogo por ele, ou seja, Jesus orou por você, né? Jesus não orou só pelos 12, pelos discípulos, pela pequena multidão que o seguia, mas ele orou também por você. Então vamos ver o que Hernandes diz aqui. Os salvos serão arrebatados para viver eternamente com o Senhor. Nós temos dificuldade em entender o eterno, né? Porque nós somos temporais. Então a gente tem nossos ciclos, né? O ciclo de uma hora, de meio dia, de um dia, de uma semana. Então na eternidade não haverão esses ciclos. O tempo seguirá continuamente e a gente vai poder curtir do Senhor e dos nossos irmãos em Cristo, né? Ali na eternidade. Amém, gente? A eternidade é mais do que uma duração infinita de tempo, né? É uma quantidade superlativa de vida. A eternidade é uma reunião em que os salvos estarão para sempre com o Senhor. A eternidade não é só não ter um tempo cronológico. A eternidade é ter plenamente, nesse caso dos salvos, de Deus. Caneta? De vez em quando eu vou precisar. A palavra, isso a gente vê aí claramente em João 17:3, como nós lemos. A essência da vida eterna é comunhão com Deus e com seu Filho. Não confundamos a eternidade com a vida eterna. A eternidade é o estado de entrar numa dimensão sem tempo e com espaço modificado. A eternidade é uma coisa, a vida eterna é outra coisa. Eternidade é uma nova dimensão onde o tempo não é limite. E o ambiente é outra dimensão. Não é uma dimensão nessa mesma materialidade que a gente tem aqui. Só que a vida eterna é além da eternidade. Porque o inferno, embora não seja eterno, porque depois do julgamento o inferno será lançado no lago de fogo, a gente sabe disso, já vimos aqui. O inferno, quem vai para o inferno hoje, depois de ser julgado e condenado, vai junto com o diabo, com o anticristo, seus anjos e a morte, e a besta, vão para o lago de fogo. Então esse estado também de punição, digamos assim, ele é eterno. Primeiro agora no inferno e depois no lago de fogo. Mas é diferente, eterno para a vida eterna. O que é então a vida eterna? A vida eterna é essa eternidade em vida com Deus, sem morte. Todos nós, criados uma vez, temos um espírito. O espírito é infinito. Esse espírito um dia entrará na eternidade. Infinito porque ele não tem fim, teve começo. Mas um dia o que é só infinito vai entrar na eternidade. Diga. Uma vida eterna e outra morte eterna. A essência da vida eterna é comunhão com Deus e com o seu Filho, como a gente viu aí em João 17:3, na oração de Jesus. A palavra grega apantesis, reunião, encontro, tem um sentido técnico no mundo helenístico em relação à vista de dignatários às cidades. Helenístico é em alusão à cultura grega romana, o helenismo. Então ele diz assim, um pouco rebuscado aqui, mas a gente vai esmiuçando. A palavra grega apatesis, reunião, encontro, tem um sentido técnico no mundo helenístico, no mundo grego, romano, em relação à visita de dignatários na cidade, a visita de posseiros, de senhores, de imperadores, onde o visitante seria formalmente encontrado pelo cidadão. Então é uma reunião especial de acolhimento de um governante, essa palavra grega aqui, ou uma delegação deles, ou receber o imperador, ou receber alguém enviado pelo imperador, que seriam da cidade, que sairiam da cidade para esse propósito, e então seria cerimonialmente escalado de volta para a cidade. O sentido original era de encontrar-se com alguém da realeza ou com alguma pessoa importante. É apatesis, dessa palavra aí, que vem a palavra parousia, que é a palavra que é usada para a volta de Jesus. Ou seja, nós estamos nos preparando para receber o nosso Senhor, nosso Imperador, né? E nós estamos preparando para esse encontro com Jesus. Como será essa reunião com o Senhor? Em primeiro lugar, esse encontro será a festa apoteótica das bodas do Cordeiro. A eternidade não será uma sucessão de tempo interminável, monótono e entediante. Eu lembro que uma vez eu estava com meu pai fazendo viagem missionária e fomos pregar numa igreja, uma determinada denominação. E lá o pastor chegou assim, e estava muito orgulhoso, foi nos mostrar a biblioteca dele. Olha que eu tenho uma boa biblioteca, mas a dele dava uma sua na minha. E aí mostrou a biblioteca dele, tudo, e botou meu pai numa calça justa lá na escola bíblica. Ele foi dar aula sobre o céu, a eternidade com Jesus, e ele perguntou para o meu pai: e aí, pastor Renato, o que o senhor acha desses irmãos que acham que a vida no céu vai ser só ficar cantando, você acha que é disso, que é essa bobagem que dizem? Aí meu pai, político como é, né, ouviu o que ele perguntou e respondeu assim: irmãos, a gente tem que ver o que a Bíblia diz sobre isso, vamos ver o que a Bíblia diz sobre o que a gente vai fazer, e o que a Bíblia diz. E meu pai depois me chamou e falou: filho, estava eu e Duda, outro amigo nosso. Ele falou assim: olha, sabe por que ele achou que ia ser monótono passar a eternidade adorando? Porque ele não vive verdadeira adoração. Quem confunde adoração com cantar, acha que o céu vai ser monotonia. Mas quem conhece o que é adoração, quem conhece o que é entregar o coração a Deus em culto, em reverência, em louvor, entrega total a Deus, essa pessoa ela não teme passar a eternidade adorando a Deus, porque isso vai ser um gozo maravilhoso, né? Não vai ser cansativo. Eu estava vendo o pastor Ebiuber, estou estudando o material dele antes de ir para o congresso, né? E aí ele começou a falar sobre reunião nas casas, e teve uma hora que ele falou uma coisa que eu falei: agora peraí. Aí mexeu demais comigo. Aí o Espírito Santo falou: se renda. Isso aqui é adoração. É quando a gente diz: peraí, o que, é que a Bíblia diz? Então vamos submeter o que a Bíblia diz. Quem não vive isso, pensa que o céu vai ser um tédio. E alguns até dizem, alguns profanos: eu prefiro o inferno que vai ter emoção. Diga. Ele mostrou que na Bíblia. O próprio texto que o pastor estava trabalhando, porque o texto dizia que a gente vai viver eternamente adorando o Senhor. Então, aí, ele queria ressignificar essa adoração como alguma coisa que não fosse uma adoração de entrega. Ele queria dar uma. É porque, assim, às vezes, o cético, ele tenta diminuir a glória de Deus na terra e diminuir e botar a terra no céu. Ele tenta normalizar as coisas. Né? É muito engraçado, minha filha pergunta: pai, no céu vai ter. É, parquinho? Eu falo: vai, né? Claro que vai ter parquinho. No céu, aí ele fala: no céu vai ter polícia? Eu falo: não vai ter polícia. Não vai ter. Pra que polícia? Não tem maldade. Pai, no céu vai ter psicólogo? Não vai precisar. Eu uma vez recebi um boletim muito engraçado, guardei para dar pra minha mãe. E assim: no céu não vai haver polícia, no céu não vai haver não sei o quê, no céu não vai haver. Do nada, o pessoal botou no folheto: no céu não vai haver advogado. Falei: o advogado vai haver, que é Jesus, né? Mas não vai ter causa para ser defendido, que já vai estar resolvido eternamente com ele, né? Então, o cético, ele tenta diminuir a glória de Deus, tudo que é milagre na Bíblia, dentro de uma explicação científica, e tenta botar a terra no céu, né? Mas não dá, gente, porque o que a Bíblia diz, se eu creio ou não creio na Bíblia, né? Então, o compromisso do noivado, já que serão as bodas, um casamento, Cristo se comprometeu em amar com sua noiva. Ela está se preparando e se ataviando para o seu noivo. Essa linguagem é muito bonita, porque nós, como igreja, nós somos a noiva de Jesus. É interessante porque alguns teólogos mariólatras, eles dizem: o feminino na Bíblia, onde fica? Onde fica o feminino? Bem, o feminino como criação fica no próprio Deus. Não que Deus seja genérico, sem uma posição masculina, não. Deus atribui a si a masculinidade. Mas Deus também se dá o nome de El Shaddai. El Shaddai é a mulher que dá de mamar. Então, tem pais, por exemplo, né? Você olha para André e diz assim: André é pai, mas é um pouco mãe também. Não é, velho? Então, até essa maternidade que é necessária está no próprio Deus, não como ser genérico, amém, gente? Está claro isso, amém? Estou falando claramente, não estou? Não é? Não é que Deus é meio homem, meio mulher. Não, Deus se mostra como figura masculina. Ele quis mostrar-se assim na nossa linguagem. Não que ele seja homem, ele é além disso. Não é? Se você conhecesse como mulher, não ia ter você. Naquela época. Talvez sim, porque existiam muitos cultos a mulheres. Sempre o diabo promoveu que houvesse divindades femininas. Sempre. Eu tenho um livro lá em casa que chama Prostituta Sagrada. E fala da densidade da deidade feminina desde períodos remotos, contemporâneos aos tempos bíblicos, até hoje. Então, o ser humano, ele, por influência do pecado, ele busca uma divindade feminina para adorar. Por isso que a Igreja Católica providenciou Maria como divindade. Por quê? Porque no tempo que Constantino oficializou, que era o imperador romano que oficializou o cristianismo, a maioria das pessoas tinham deuses mulheres. E o que é que eu vou fazer com esse povo que gosta de adorar a mulher? Maria vira então a deusa. Rainha dos céus. Gente, Rainha dos céus é o título de Astarote. É um demônio. Né? Então, o compromisso do noivo, o compromisso dele é amar sua noiva, e nosso compromisso como noiva é se preparar para o nosso noivo. Amém? Eu lembro quando Paula se preparou para o casamento, ela estava no salão, e ela falou como ela queria. E ela falou, eu quero véu. Eu vou entrar de véu. E aí, o povo, né, Maria... e tudo, né? Querem que a mulher fique bem nua na cerimônia. Seu anjo, você já botou alça no vestido? Você já se cobriu? Você vai botar véu? Ela falou, porque o meu marido quer me receber assim. Eles não entendiam. E eles dizem assim, mas o seu marido, você, é o seu dia. Ela falou, não. Não é o meu dia. Eu estou casando com o meu marido. É o dia dele e é o meu dia. E como que eu vou chegar lá de um jeito que não agrada a ele? Não, eu quero agradá-lo. Essa deve ser a mente da igreja. Nós temos que nos ataviar não para agradar nós, mas para agradar Jesus. E aí no final, olha como Deus faz as coisas. Olha como Deus faz. Várias noivas, tudo dondoca, foi um salão bem caro. E aí, no final, a dona do salão falou assim, para tudo! Tudo bem escandalosa, coisa de salão, né? Para tudo! Aí Paula estava pronta, ele levantou da cadeira, ele falou, olha para essa noiva, olhe todos, olhem para a noiva, olharam, isso é uma noiva. Vocês querem fazer alguém parecido com a noiva? Façam algo parecido com isso. Na porta. E foi fantástico porque aqueles mesmos que criticavam ela por ela estar querendo agradar o noivo, depois se renderam e disseram, isso é um padrão de noivo. Né? Então, não tem nada de. Eu acho que foi uma mensagem de Deus até para poder curar ali, né? Para poder acalentar o coração dela. E quando eu lembro que quando abriu a porta que ela entrou para casar, eu disse, meu Deus, é a noiva mais linda do mundo. Né? Então a gente tem que pensar assim, como eu vou me arrumar para o meu noivo? Né? A preparação para o casamento. Neste tempo, o noivo paga o dote pela noiva e a noiva se atavia para o noivo. Isso na cultura judaica, isso é transliterado para o contexto bíblico. Cristo morreu pela sua igreja e a igreja está se preparando para recebê-lo. Então Jesus pagou o dote pela noiva. Jesus pagou com sangue. Ele nos comprou, né? Nós estávamos em dívida com Deus, entendam, em nome de Jesus. Não como alguns, nas suas séries até pregam e dizem que Jesus pagou uma dívida que tínhamos com o diabo. Não, não, não, não, não. A nossa dívida era com Deus. E Jesus pagou a dívida, paz, amada. Jesus pagou a dívida ao Pai. O sacrifício de Jesus foi pagando ao Pai. Quando o cordeiro morria, era para pagar algum sangue ao diabo? Já se sacrificou na Bíblia a Satanás? Deus já mandou fazer isso? Não. A paga que Jesus estava fazendo era o Pai. Né? Então, Jesus pagou o nosso resgate e se fez Senhor e amo das nossas vidas. O cortejo da noiva à casa do noivo com seus amigos. O noivo é acompanhado dos amigos com música até a casa da noiva. Isso era na cultura judaica. E vai repetir isso. Os anjos vão vir tocando a trombeta e Jesus vai vir para poder levar a noiva. Aleluia. Cristo vive com os anjos e os remidos ao som da trombeta de Deus. Cristo virá com os anjos e com os remidos ao som da trombeta de Deus para buscar a sua noiva, a igreja. Depois ele voltará com a sua noiva gloriosa para a casa do Pai. Então esses que vão vir com Jesus, eles vão se misturar à noiva. Esses quem? Os anjos? Não, os salvos. Os salvos. A terra vai dar conta dos seus corpos, e aí a Bíblia diz que o mar e o fogo vão dar conta. E por que não dizem que a terra vai dar conta? Porque a preocupação do povo era o mar e o fogo, e não a terra. Então a palavra de Deus diz que esses corpos que apodreceram, queimaram, eles vão ser reprovidenciados por Deus de forma miraculosa, vão se juntar ao Espírito que estava com o Senhor, agora corpos glorificados, e junto com a noiva. E nós não os precederemos, acontecerá isso com eles, eles nos receberão, e nós juntos entraremos nas bodas com Jesus, depois de sermos julgados e absolvidos. Depois de absolvidos, nós julgaremos aos demônios e a Satanás. Se tivesse algum advogado aqui, ia explicar melhor do que eu. Sou teólogo. Sim, eu não tenho direito ao... Exatamente. E esse... O julgamento que Deus fez foi isso. Separar. Esses vão para o inferno e esses vão para o... Esse é o julgamento. Perfeito. Seria mais prático, mas Deus não é prático. Eu sou prático, você é prático, mas Deus não é prático. Ali há um propósito das pessoas se encontrarem com os seus erros. Porque não tem como se arrepender. Não, não tem. Mas elas precisam encontrar-se com os seus erros, assim como nós vamos encontrar. Hã? Exatamente, vai ser explicado. Você olha, você vai para o inferno, você por isso. Então, mas quando a pessoa já foi para uma pessoa, já foi para o inferno, sabendo e com certeza ter falado lá. É verdade. Por causa disso. É verdade. É uma pessoa que mata num país que tem pena de morte e confessa, ele sabe que vai para a cadeira elétrica, mas ele vai para o julgamento. Não é a cultura do homem. A corte do noivo, como dissemos, ele vem acompanhado. A festa das bodas, então, tem início. Este será o encontro íntimo, eterno e bendito entre o Cordeiro e sua noiva, quando pela eternidade sem fim desfrutaremos de sua presença e nos deleitaremos em sua comunhão. Não apenas teremos total, íntima comunhão com Cristo, mas também vamos nos relacionar intimamente uns com os outros. Olha aí o texto, quem queria, hein? Chegamos lá. Seremos um só família, um só rebanho. 1 Coríntios, abre aí. 1 Coríntios 13, 12. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que a gente não vai conhecer ninguém, que a gente vai ser uma reencarnação. Não. Não é isso, amados. 1 Coríntios 13, 12. Porque agora vemos como espelho, obscuramente, porque o espelho antigamente não era como espelho hoje. Então veremos face a face. Agora, oh minha irmã, Deus te abençoe. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, 12. Hoje a gente conhece em parte, mas depois a gente vai passar a eternidade desfrutando plenamente. E não é só de Jesus, porque nós também seremos conhecidos. Jesus já te conhece plenamente. Então nós nos conheceremos plenamente. O que falta é isso. Ninguém conhece ninguém totalmente. Nem o marido nem a esposa. Não é? Os nossos pecados ficarão aqui. Mas até o que é bom de Deus em nós será conhecido plenamente de um com o outro. Imagina que maravilha. Você quer ver como é? Eu já vi dizer que o bom líder é o que promove o melhor nos seus liderados. Jesus é um ótimo líder. Porque no céu só vai ter o melhor de nós. Amém? Em segundo lugar, esse encontro será glorioso. A vinda de Cristo será um dia de trevas para os inimigos do Cordeiro e um dia de glória para a igreja. A Babilônia, o falso profeta, o anticristo, o dragão, a morte e aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Porém, os remidos com corpos luminosos como o sol em seu fulgor subirão para reinarem com Cristo por toda a eternidade. É importante aqui a gente parar mais uma vez, porque existem alguns irmãos sérios, irmãos muito, muito amados, aprendo muito com eles, mas existem alguns irmãos, chamados Movimento dos Irmãos, que existe já há mais de 300 anos, em vários lugares do mundo, no Brasil estão presentes também em várias cidades. Eles são muito sérios, eles estudam muito a Bíblia, só que eles dizem que no céu haverá uma geografia. Os crentes, né, menos espirituais, segundo eles, né, o Atmani trabalha um pouco disso, mas principalmente teólogos ainda mais antigos. O Atmani tem muita coisa boa escrita, né? Mas os seus discípulos, como o Atesli, Don Yulang, já passam para outro lado, né? De excessos. Mas, por exemplo, o McIntosh, que escreve os comentários do Velho Testamento de Gênesis, por exemplo, eles são bem claros os discípulos deles nessa doutrina de que no céu haverá uma geografia. No céu haverá o reino para os fiéis e haverá o paraíso para os crentes menos compromissados. Eles dizem que eles fazem distinção quando a Bíblia fala reinar com Cristo e vida eterna. Então eles dizem que reinar com Cristo, como geralmente é mais usado em listas de talentos, de dons, de capacitações mais altas, então eles entendem que reinar com Cristo é para alguns. Alguns, né, no céu vai ter então, é uma crítica humorada agora, desculpa os irmãos que creem desse jeito, mas no céu vai ter uma família e uma favela. Vai ter tudo céu, mas vai ter um lugar mais de luxo, assim, melhor, e um lugar inferior. A gente sabe que isso é impossível. Todos nós andaremos com Cristo, amém? Né? Até porque quem seria essa elite? Quem seria essa pessoa que tem um mérito especial? Né? Vamos lá. Entrarão enfim naquele lar onde não haverá mais dor, nem lágrima, nem luto. Então, se alguns teólogos dizem que haverá lágrimas, sim, mas lágrimas de alegria. Isso eu não sei, eu prefiro dizer que não, porque a Bíblia diz que não haverá mais lágrimas. Naquele lá onde não haverá mais dor, nem lágrimas, nem luto, então se cumprirá o desejo de Cristo, que nos pudéssemos um dia ver sua glória e compartilhar dela, que está lá em João 17, 22. O apóstolo Paulo diz que essa esperança bendita nos ajuda a enfrentar os sofrimentos do tempo presente, está em Romanos 8, 18. Abre aí rapidinho esse texto de Romanos 8, 18. A gente vê o que Paulo disse, irmãos, pensar nessa terra somente aqui, complicado. Romanos 8, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com os da glória a de ser revelada em nós. Amém, irmãos? Então, a glória que nos será revelada não se compara com o sofrimento aqui. Não é assim, ó, você pagou 10, vai receber 10. Não. Você pagou, sofreu 10, vai receber dízimas inenarráveis. Amém? Então, não se compara. Pois, em comparação com a glória que será revelada em nós, as nossas tribulações aqui são leves e momentâneas. 2 Coríntios 7, 4, 17. 2 Coríntios 4, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Amém? A gente fica muito preso que vê, irmão. Seja livre em nome de Jesus. Não ande por vista, ande por fé. Em terceiro lugar, esse encontro será eterno. 1 Tessalonicenses 4, 17. Como eu falei, 1 Tessalonicenses tem que estar aí aberto para a gente poder ver isso aí de forma maravilhosa. 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre. Ah, e se Deus resolver inventar outro mundo e nos encarnar nesse mundo? Não pode. Porque a Bíblia diz que Deus não pode mentir, amém? Né? Deus não pode mentir, Ele já disse que vai ser no céu com Ele para sempre. Está vendo aí? Maravilha! O apóstolo Paulo acentua, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação, mas também nos conduzir à comunhão com Cristo para sempre e sempre. Irmãos, o céu já começou dentro de você. A Bíblia diz que o reino de Deus não é de visível aparência. Gente, eu estava esses dias, estava lá em casa ontem, e aí eu fui mudado com a alegria do Espírito tão grande. Falei, ei, lasqueira, aleluia! Por quê? É o reino de Deus. Né? O reino de Deus. Isso não é pela circunstância. Jesus disse, o reino de Deus não é de visível aparência. Se alguém dizer, Eloi, não creia. O reino de Deus, ele disse que o reino de Deus é como um pouco de fermento que a mulher coloca dentro de uma massa. O reino de Deus é colocado em nós. Para que a gente comece a se acostumar com o céu. Por exemplo, quem vai viajar para outro país, é bom dar uma estudada na língua, na cultura, né? Aleluia! Então, meu irmão, ano que vem, se Deus quiser, vou ter filha no inglês. Por quê? Eu quero que ela seja missionária às nações. Onde Deus quiser mandar ela, ela vai. E se ela souber inglês, vai ajudar muito, não é, não, mãe? Eu já quero botar, ó, não quero introduzir os princípios americanos nela, né? Eu quero que ela aprenda a cultura, eu quero que ela seja cidadã do mundo, não do mundo caído, mas do mundo de missões do reino de Deus. Então, a gente já começa a ter aulas dentro de nós, a gente já tem que experimentar esse reino em nós. Amém, irmão? Então, aleluia. Diga um aleluia aí para ficar feliz, aleluia. O apóstolo Paulo acentua, como disse, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O propósito da redenção não é apenas nos livrar da condenação. Tem gente que acha que a gente só é de Deus para não ir para o inferno, mas também nos conduzir à comunhão com Cristo para sempre e sempre. Nesse encontro não haverá despedidas nem adeus. Anthony Hawkins, estou precisando comprar esse livro, refutando a tese dispensacionalista de um arrebatamento pré-tribulacional, escreve, vou explicar tintim por tintim. Vamos ler primeiro. A ideia que depois de encontrar com o Senhor nos ares, estaremos com Ele durante 7 anos no céu e mais tarde durante 1000 anos sobre a terra, é pura especulação e nada mais. A unidade eterna com Cristo na glória é o claro ensino desta passagem e não um arrebatamento pré-tribulacional, porque os irmãos que não creem, como eu ensino aqui a vocês, os dispensacionalistas, eles creem que a história do mundo é escrita em dispensações ou dispensações, e cada igreja do Apocalipse representaria uma fase dessa história. Pergunta: será que em toda fase da igreja não houveram momentos como Laodiceia? Sim. E também em toda a história da igreja houveram momentos e grupos como Filadélfia. A infidelidade e a fidelidade sempre tiveram dentro da igreja. 7 anos e 1000 anos, sabemos que 1000 anos fala de eternidade, geralmente, e 7 anos fala de perfeição de tempo. Então, 7 anos ou 1000 anos não é um tempo ali em cima, gente. Imagina a situação, a gente lá no céu olhando o povo, tudo arregaçado aqui embaixo, a gente lá, olha, não existe isso. Isso é uma forma de dar uma esperança a quem não tem esperança. Isso é, vou dizer, muito carinho, mas isso pode ser uma heresia, porque muitos crentes vivem a vida morna com esperança de serem testados e aperfeiçoados no grande tribulação e depois subirem. Eu tinha quando era pequeno, eu cresci assim. Oh, glória, que o Senhor nos faça mais assim, minha irmã. Isso é o, você está medindo com você, porque tem gente que diz assim: não, foi o seguinte, eu quero o melhor dos dois mundos, eu quero não ir para o inferno, quero ir para o céu e quero também curtir o mundo. Então essa doutrina, ela dá base para isso, essa doutrina errada de que a gente vai ter se Jesus voltar, a gente for um crente convertido, mas fraquinho, a gente aí vai ter para lutar com a besta e coisa e tal, e vai ser perseguido, mas se ficar firme e não levar a marca, vai para o céu. Não, não, não, não, não, não. É uma volta só de Jesus, uma só. Sim, mas, por exemplo, isso a gente viu várias vezes, já vi várias vezes, eu não concordo. Sim. Um assassino, um serial killer, não sei o que lá e tal, pá, pá, pá, pá. De repente ele está morrendo, aí ele se arrepende, aí ele vai para o céu. E por que é que não, quando Jesus descer, aqueles que nunca quiseram, se arrependem e pronto, vou lhe responder agora. Por quê? Porque a Bíblia diz que a conversão é de fé. Sim. De fé. Quando as pessoas verem Jesus, não precisa de fé, já viu. Entendeu? Então, o cara que está ali nos leitos de morte tem uma resposta a uma pergunta implícita que você não fez, mas está na sua pergunta. O cara é assassino. Blá, blá, blá. O que é mais poderoso? Pergunta para vocês. Se não para responder, para refletir. O que é mais poderoso? O pecado nosso ou o sangue de Jesus? Sangue de Jesus. A Bíblia diz que nos purifica de toda injustiça. Alguns dizem, eu tenho certeza, eu não sei se Madre Teresa vai estar no céu. Eu acho que vai, mas eu não sei se ela vai ou não, né? Eu não sei se ela era idólatra ou não. Eu acho que a ordem dela, talvez ela tivesse tanto tempo com os pobres, nem tivesse tempo para venerar Maria. Eu acho que o negócio dela era com Jesus, mas eu não sei. Eu acho que ela vai estar, mas eu acho que o Hitler não vai estar. Mas eu posso estar errado enquanto aos dois. E se o Hitler na hora que morreu, o Senhor salvou ele? Então, aí ele vai para o céu. Depois sim, vai para o céu. Vai para o céu. Não estou falando agora. Não, ele vai ter outro nome. Outro nome. Ah, sim, nome. Vai e vai consertar aquele bigodinho ridículo. Vai, vai, né? Tem outro nome. Então, nesse caso, Jesus desceu, apareceu, pronto, agora eu vou levar todo mundo que está comigo, né? E aqueles que estão ali, que não estão, mas que de verdade se arrependeram. Não arrepende? Mas por que não? Porque, repare, o arrependimento, Se arrepende na hora que está morrendo. Ele, mas arrepende na hora que está morrendo? Porque as pessoas estão vivas ainda ali. Tão vivas. E de repente vê. Aí fala, meu Deus. Porque no reino. Pois é. Aí já, o inferno já começa para elas aí. A dor delas. A Bíblia diz que vão tentar se suicidar, mas a morte vai ter sido retirada. Porque o fenômeno morte não é. Repare só que interessante. O fenômeno morte não é só fisiológico. Não é. Se Deus não aquecer na tirada do espírito, a pessoa continua com o espírito ali. No corpo. Viva. Está sem respirar, mas está viva, porque o espírito está ali, espiritualmente está viva. Então as pessoas vão se jogar no prédio, pum, bagaça lá embaixo, mas continua ali. Porque se elas pudessem morrer, o espírito, o que aconteceria com o espírito nessa situação? Então a morte é retirada. Jesus volta, a morte fora. Porque a força de Deus, eu teria que estudar mais para dizer se é um anjo, academicamente, filosoficamente, pelo que eu já li, parece ser um anjo da morte. Eu creio que é, mas eu não quero afirmar isso para vocês categoricamente. Mas essa força de Deus que tira a vida, que recebe a vida, Deus a governa, inclusive ela vai ser punida também. É nossa última inimiga a ser vencida, é a morte. Foi a morte que foi, não sei se a própria morte que vai ser condenada, ou um anjo de Deus para tirar o sopro, que no Egito foi na casa de todos e tirou o sopro dos primogênitos, inclusive dos judeus que não mancharam a própria sangue. Se naquele dia algum egípcio convertido ao judaísmo entrou na casa de um judeu, o filho foi preservado. A Bíblia não relata, mas também não feriria a Bíblia em nada se acontecesse isso. Mas vamos aqui. Então, Howard Marshall, cadê Júlia para me salvar? Corretamente afirma que a ideia da existência interminável não é especialmente atraente ou consoladora se não é melhor do que a vida eterna. Ou seja, para o cristão, no entanto, a vida aqui e agora é a vida em comunhão com Jesus, e a esperança futura é de uma vida ainda mais atraente ligada a Ele. Então, não é o que nos atrai tanto a vida eterna, não é só uma vida sem fim. Ah, eu já vi coisa besta, já vi filme besta de vampiro, mas também já vi escritos mais inteligentes de vampiro. Claro, vampiro não existe, né? Mas alguns, inclusive alguns com muita carga filosófica. E por exemplo, o livro Drácula de Bram Stoker, ele fala de um desespero que há de alguns vampiros de quererem passar a morrer, porque eles começam a ficar entediante uma vida sem fim, mesmo com poderes. Claro, isso é ilustração, a gente não crê em espírito, tá? Em vampiro. Mas não é só não morrer. Pensou nisso? É viver em plenitude. Você pegar o momento mais feliz da sua vida. Pega os momentos mais felizes da sua vida. A gente pensa também de filho, casamento, conversão, né? Às vezes, quando a gente tem um namoro puro e tem o primeiro encontro sexual, é muito feliz. Eu lembro como foi com a minha esposa. O momento mais feliz da minha vida. Junta tudo isso eternamente. Esse corpo nosso não aguentaria. Você já viu que às vezes a gente está tomado pelo Espírito e fala em línguas e tudo, e aí às vezes cai, às vezes a gente tem que ter cuidado para não fazer isso na frente do indouto, né? Senão a pessoa pensa que a gente é doida. Paulo fala isso em Corinto. Inclusive, a gente vai, quando eu voltar de viagem, a gente vai ter vigílias mensais para buscar o poder de Deus juntos, né? Vamos aquecer, senão muita letra e não um pouco do Espírito, a gente fica doido, a gente fica frio. A letra mata, o Espírito vivifica, amém? Então, a gente tem cuidado quando não tem indouto para não achar que a gente é doido, que nem Paulo disse. Mas a gente às vezes cai, às vezes a gente treme, a gente se segura na reunião para essas pessoas não estranharem. Mas quando a gente está só enfermando, a gente se solta. E aí o corpo às vezes não aguenta, às vezes até cai. Por quê? Porque o corpo humano no pecado, ele não aguenta muito da glória de Deus. Por isso que seu corpo vai ser glorificado, meu bem. Amém? A gente puder aguentar esse poder de Deus que vai se operar em nós. Duas conclusões devem ser extraídas dessa magnífica passagem. E não dá para resumir esse capítulo final aqui, porque é muito, muito, muito denso, né? A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. A segunda vinda de Cristo marcará o fim das oportunidades. Desde o momento em que o Senhor surge nas nuvens do céu e se põe a descer, não haverá mais oportunidade para conversão. Ele não vem para salvar, mas para julgar. A primeira vinda foi para anunciar, a segunda vinda vai ser para julgar. Só Ele. Por isso que Jesus disse: eu não vim para julgar o mundo. Naquela encarnação. Amém ou não amém? Mas depois Ele virá, a Bíblia diz, com cetro de ferro e justiça para julgar as nações. William Hendricks: Ele não vem mais como servo sofredor, mas como rei vitorioso. Aleluia. Ele não vem mais, inclusive, olha a imagem de Jesus. Não. Dê uma lavada na sua mente da imagem de Jesus vindo como um galileu barbudo e sem formosura. Lembre de Jesus com vestes talares, cingido de ouro no seu peito, com pés como de bronze reluzente, com olhos como chama de fogo, cabelos brancos para falar do seu senhorio e da sua senilidade em virilidade e poder. Jesus vai vir como ser glorioso, poderoso, no auge da sua glória, para que nós possamos ver. E assim, é a nossa. Exatamente. E assim, eu digo uma coisa para você: se alguém aqui tiver um sonho e ver Jesus ou uma visão, provavelmente vai ver na forma antiga. Ou Ele não vai deixar você ver o rosto, ou Ele vai se apresentar em outro rosto, como se apresentou do caminho, aos dois do caminho de Emaús. Claro que Jesus é outro semblante. Você convive com a pessoa 3 anos, ela aparece com você, você não vai conhecer? Claro que você vai conhecer. Ele aparece em outro semblante. É óbvio isso. E não força o texto em nada. Nós não veremos Ele em glória, porque a gente morre em glória e em sonho. Pode ser até que Deus veja um vislumbre assim na aparência dEle. É? Então, amados, a segunda vinda de Cristo deve encher o coração dos salvos de consolo. O segundo ponto aí. A segunda vinda de Jesus deve encher o coração dos salvos de consolo. Por quê, irmão? Porque a gente sofre um pouquinho aqui, sofre. Alguns irmãos de lugares mais perseguidos sofrem muito mais. Lá na igreja do Reverendo Chu, lá na Coreia, que vou lá, se Deus quiser, já vejo pela fé, entrando visitando aquelas células, visitando aquele povo lá. E eu vou lá, se Deus quiser, eu vou. Hã? Ah, ótimo, vou ligar. Quem sabe se não é a porta. E aí, irmãos, ele já tem uma ordem, porque tem a Coreia do norte, de cima. Que a qualquer momento pode invadir a Coreia do Sul com apoio da China. A China faria isso por causa do laço com os Estados Unidos. Mas se aquele ditador doido resolver invadir, ele invade. As igrejas já estão, as secretárias já estão treinadas. Já tem programas de se eles apertarem um botão, todos os arquivos somem. Já está tudo programado. Porque a igreja nas casas. Então, se a Coreia do Norte invadir, as secretárias deletam tudo. Não tem mais reunião nos grandes encontros, mas a igreja continua nas casas. A tribulação, irmãos, nós temos que ser igreja de forma. Por que Deus tem nos dado essa visão? Por que que Deus tem investido que a igreja se encontre nos lares e cresça um a um? Por quê? Porque quando a grande tribulação vier sobre nós, nós não teremos um, irmão. Isso aqui, não, a primeira coisa, eu vou me matar, porque eu vou procurar saber quem é o pastor. Pode ser que Deus me preserve, mas a primeira coisa que eles vão fazer é me matar. Você pode ter certeza. E a igreja, para? Continua. É por isso que eu insisto com vocês, cada igreja é uma casa. Porque o que é que o diabo fez? O diabo, Satanás. Na instituição da igreja romana, católica, ele separou o clericato do laicato. Ele separou o povo dos religiosos. Por quê? Porque aí ele castra uma das formas mais eficientes de crescimento e consolidação da igreja, que é um a um, e eles são feitos. Como a igreja era antes? O que vocês acham? Como é que era a igreja na igreja primitiva? A igreja partia da sinagoga, que reuniam também, do encontro maior? Não, partia das casas. E sou ainda mais radical, partia do discipulado um a um. A reunião que eles faziam dominicalmente era uma celebração dos grupos caseiros. Ali eles testemunhavam o que Deus fazia nos grupos. E a reunião do grupo deve ser uma celebração do encontro um a um. Aí o que é que a gente está fazendo hoje, irmãos? Reproduzindo o modelo romano católico. Até a igreja católica. Deus olhou para alguns fiéis que haviam ali dentro. E deu a ideia de fundar as comunidades eclesiais de base, as sedes da Igreja Católica. Porque havia alguns ali que estavam buscando a Deus. Então o que é que Deus fez? Para esses alguns que me amam aí dentro, o Senhor instituiu a igreja nas casas. E deu essa ideia para alguns padres. Sabe o que o Papa Ratzinger fez, que era o senhor da Inquisição, do Santo Tribunal do Santo Ofício, antes de João Paulo II? Condenou, excomungou Leonardo Boff. Porque a Igreja Católica é uma instituição de Satanás. De Satanás. Então, até o que se parece sagrado, a igreja ali dentro, eles arrancam. A gente tem que ver assim. Ou a gente leva isso a sério, ou a gente não leva. Então, por que nós reproduzimos essa forma romana de ser igreja? Temos que revolucionar, gente. Por isso que eu digo, cada crente um discipulador, cada casa uma igreja. E nossa igreja, que não é o prédio, mas a comunhão dos irmãos, um lá para acolher as pessoas. Porque senão a gente não sobrevive. A tribulação pode vir daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, irmãos. Os irmãos falam muito bem. Existem países perseguidos, por exemplo, os irmãos russos. Por exemplo, os moravianos. A gente vê países que viviam bem com Deus e de repente, em 5 anos, os cristãos eram perseguidos e dizimados. Então, na história, não falta história assim. A própria Jerusalém, quando Nero assumiu, ele botou fogo em Roma e ele ficou assistindo o palácio, a cidade pegar fogo, e como os únicos dois bairros que não pegaram fogo. Ele disse, como é que um rei bota fogo na própria cidade? O império dele era muito maior do que a cidade. Como os únicos dois bairros que não pegaram fogo era o bairro dos judeus e dos cristãos, foi fácil para ele acusar os cristãos, que foram perseguidos de forma absurda. A própria diáspora, no começo da igreja, quando a igreja foi perseguida, porque a igreja gostou de ficar juntinha em Jerusalém. Só que Jesus falou o quê? Até os confins da terra. Então a perseguição veio de forma abrupta, de uma hora para outra. Então não é nada novo se nós somos perseguidos. E aí, vamos fazer o quê? A igreja continua. E digo a vocês, quanto mais a igreja é perseguida, melhor qualidade. Quer saber disso? Amém, irmão? Então vamos nos preparar para essa vinda de Jesus. A segunda vinda de Cristo deve encher o coração dos salvos de consolo, aleluia. O propósito de Paulo em ensinar sobre a segunda vinda de Cristo e a ressurreição não é alimentar a curiosidade frívola, mas consolar os crentes, uma vez esclarecido que os que adormecem em Cristo não sofrerão nenhuma desvantagem em relação aos que sobrevivem. Isso a gente viu muito claro na primeira carta aos Tessalonicenses, porque havia uma ideia de que só ia para o céu quem estivesse vivo, quando Jesus voltasse. Influenciados pelos saduceus e por muitas doutrinas platônicas de que a carne é algo corrupto, eles diziam, olha, se você sair da carne, deixa de existir. Então só há esperança para quem estiver vivo. Isso começou a ser uma heresia no ensino dos Tessalonicenses. E eles começaram a se preocupar, meu Deus, se eu morrer, eu vou ficar aqui. Inclusive, alguns, sob ameaça, começaram a negar Jesus. E depois eu me arrependo, mas eu vou negar, porque se me matarem, como é que eu vou para o céu, se só vai para o céu quem está vivo? Aí Paulo escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, para explicar, não, fique em paz. Se você morrer, você vai até na frente. Porque nós, os vivos, não predeceremos os que morrem. Leia 1 Tessalonicenses com esse cuidado, com esse viés, você vê isso muito claramente. Surge, pois, uma sólida base para o encorajamento, diz William Hendricks. Aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não têm motivo para se entristecerem. Eles devem animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição, aleluia. Jesus diz que ele é, a Bíblia diz que Jesus é a primícia, ele é o primeiro dos que ressuscitou para não morrer mais. Lázaro ressuscitou, mas morreu de novo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, naquele fenômeno, alguns saíram das suas tumbas, você sabia disso? O poder da ressurreição veio tão forte, pum, que alguns ressuscitaram, o negócio espalhou, aleluia. Mas eles morreram de novo. Imagina lá uma viúva, serva de Deus, triste porque o marido morreu. De repente chega um homem em casa, diz, olha, eu voltei. Ela, como assim? Voltei, eu estou aqui de novo. Aí ela diz, oh, quando Galileu ressuscitou, isso é importante para manifestar que não era uma história inventada. Então alguns ressuscitaram e isso foi uma estratégia de Deus. Mas eles morreram de novo. Mas Jesus não morreu mais. Amém, gente? Então diz assim: aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não têm motivo para se entristecerem. Eles devem animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. Nosso desígnio é a glória. Nossa pátria é o céu. Temos uma vida, uma viva e bendita esperança. Temos uma imarcessível que não murcha. Não murcha, imarcessível. Coroa para receber. Temos uma muito linda herança. Temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celeste, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna. Amém, amados? Aleluia. Vamos começar então hoje, né? O capítulo 5 do mesmo livro, A Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança, Hernandes Dias Lopes, da Agnos. Que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? A doutrina das últimas coisas, especialmente a segunda vinda de Cristo, tem despertado grande interesse nos círculos evangélicos nos últimos 2 séculos. Inúmeras obras foram escritas com as perspectivas as mais diferentes. Dentre coisa boa, é heresia. Essa revitalização da doutrina trouxe fortalecimento na fé e profundo engajamento missionário por parte de alguns. Infelizmente, sérios desvios por parte de outros. Hoje vemos 2 extremos com respeito à discussão dessa matéria. Antes disso, é bom a gente lembrar uma coisa, que esse livro foi escrito, se não me engano, há mais de 10 anos, eu vou conferir isso agora. Foi escrito em... foi escrito em 2010 por Hernandes, então temos aí quase 4 anos. E é bom a gente lembrar uma coisa. Quem aqui é convertido há mais de... ou está no meio evangélico há mais de 15 anos, 20 anos? Gente, como se falava na volta de Jesus? Não é assim? Os hinos, as músicas, os sermões. Gente, a gente todo domingo ouvia sobre a volta de Jesus. Nosso país era um país subdesenvolvido no terceiro mundo. Hoje somos um país e ainda há muito desenvolvimento, subdesenvolvimento. Mas nós, não, digamos, não somos mais terceiro mundo, somos um país de ascensão econômica, somos um BRICS, né? Segundo. Hoje nós estamos oscilando de 6ª e 5ª economia do mundo. Isso mudou muita coisa, né? É só a gente lembrar da nossa infância, hein? Como era. E não é só por causa da nossa ascensão pessoal e profissional. É porque nós vimos, nós, quantas pessoas hoje ainda pedem comida nas ruas, mas como isso era muito mais comum antigamente. Muito mais comum antigamente. A pobreza existe no nosso país? Sim, existe. Problemas sociais e políticos gravíssimos. Nós temos um corrupto, se posso dizer assim, de forma bem polida, que é presidente do Senado. E todos sabem que ele é corrupto. Tenho fé em Jesus que nossa situação vai melhorar ainda mais. Não acho que as coisas têm que piorar para Jesus voltar, não. Eu não sou dessa teoria, não. As coisas pioraram espiritualmente. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque é muito... Eu temo, irmão, que o discurso da volta de Jesus foi, para alguns grupos, muito mais um recurso psicológico de esperança para uma situação sociológica degradante do que algo espiritual. Porque se fosse espiritual, continuaria. Alguns continuam falando até hoje. Nós estamos estudando Apocalipse há 1 ano. Mas em alguns meses eu não ouvo falar na volta de Jesus. E alguns pastores chegam a dizer: não se preocupe com isso. O que é importante é que você vai ser salvo. Muitos pastores dizem isso. Alguns dizem assim sobre a volta de Jesus: não, eu quero casar primeiro. Dada essa doutrina que recebe. Não, para que Jesus voltar agora? Não, irmãos, nossa esperança é que ele volte amanhã. Nosso desejo tem que ser esse. Senhor, volta. Amém. Meu pai, ele olha para a janela e diz: ô, Jesus, volta. Ele diz que todos os dias ele olha para a janela e diz: Jesus, volta. Tem saudade da volta de Jesus. Então, nós estamos ou enriquecendo ou empobrecendo menos. E os púlpitos estão mudando o seu discurso. O nosso interesse, então, agora são grandes prédios bonitos, no granito. E a gente fala pouco da volta de Jesus porque a gente quer fazer uma vida mais prazerosa aqui. E às vezes a gente tem, ou está alcançando, ou está buscando tanto prazer aqui, que esquece o céu. Não. O céu é consolação para quando nossa vida está ruim. Mas o céu também é uma esperança até para quando nossa vida parece que está boa. Que o Senhor amadureça nosso coração, amém? Amém. Nossa expectativa tem que ser o céu, a eternidade. Né? Então vamos ver como Hernandes fala aqui. Desses. Então o que eu quero dizer é que, infelizmente, está se voltando a deixar de falar na volta de Jesus. Está se falando mais em prosperidade. Está se falando mais em um céu na terra. Quando a gente devia pregar mais sobre um céu dentro de nós, que é o reino de Deus. E o céu eterno. Em primeiro lugar, aqueles que se entregam a curiosidades frívolas. Dois grandes grupos falando da volta de Jesus. Não poucos estudiosos da Bíblia, no afã de mergulhar nas profecias bíblicas, chegam às raias do entusiasmo inconsequente, para não dizer da loucura, marcando data para a segunda vinda de Cristo. O movimento adventista fez isso. O Ellen R. Wright disse que em meados de década de 40 Jesus viria e não veio. E o que é que fizeram então para poder não acabar com a seita? Disseram, ele veio e está no estado intermediário. Paulo. E assim, a gente tem que se preparar, porque agora com o canal que eles têm na Sky, tem muita gente indo atrás. Muita gente. Claro que tem coisa boa. Toda seita tem coisa boa. Fantástico aqui. Fantástico. Mas você já percebeu que tem um fundo doutrinário fortíssimo. Ele aplica todos os achados de doutrina. Ele fala, quando ele começa a falar essas coisas, pronto. Então a gente tem que ser maduro, irmãos, amém ou não? Tem um padre que eu gosto muito de ouvir, Padre Léo, já morreu. Ouço o Padre Léo como palestrante. Distingo muito bem, distingo muito bem o que é doutrina e o que é palestra. Amém, gente? E eu quero crentes maduros. Eu não quero sair proibindo meus irmãos, meus ovelhas, gente que pode, que não pode, a não ser que seja expressamente algo. Eu vou dizer, não, vai, ouça doutrina espírita, de perda de tempo. Cuidado, não recomendo e não quero que você ouça. Claramente eu falo. Não é? Mas, eu estou ouvindo a igreja adventista, eu não recomendo, mas não proíbo. É diferente. Já o padre, alguns eu até digo, ouça o que ele tem a dizer. Se diz, meu pastor, eu devo ouvir? Aí digo, se partir de mim, não. Mas eu sou sincero dizendo que ouço às vezes. Tem hoje que eu tenho 6 meses que eu não ouço. Mas o que eu quero dizer para vocês, amados, é o seguinte. É que hoje a gente tem bem claro a doutrina que a gente crê, ou a gente pode ser corrompido. Muito sutilmente, Quando a gente vê, a gente está reproduzindo heresia. Né? Então, os adventistas têm heresias gravíssimas. Eles não só dizem que só é salvo quem cumpre o sábado. Eles dizem que o Azazel, o bode que recebia o pecado do povo, que o sacerdote punha a mão, eles dizem que ali não simboliza Jesus, simboliza o diabo. Isso é uma heresia gravíssima. Dizer que o diabo recebeu nossos pecados, isso é uma heresia gravíssima, gravíssima. Pois é, e era símbolo de Jesus. Símbolo de Jesus. É uma punição que Jesus não é tão malvado para deixar todo mundo lá. Eles creem na finitude da alma perdida. Eles creem que o inferno é uma cadeira elétrica para o espírito. Entendeu? Absurdo. A Bíblia diz que é choro e ranger de dentes. E você é eterno. E quando você vê a explicação deles, é uma explicação. Embora pessoas muito inteligentes, existem muito inteligentes adventistas, muito inteligentes. Você vê que é uma cegueira espiritual, porque é uma explicação que não é tão inteligente assim. Você falou como assim, a vida eterna. Sim. E a morte eterna. Pois é. E eles falam que não. Ele diz que não, que tem vida eterna e a morte eterna não é eterna, é só a morte uma vez só. Então a gente tem que ter cuidado, se vocês ouvem, ouçam com cuidado, amém? Não tem coerência, não tem cuidado. Outra coisa, se você tem alguém na sua família que já foi adventista, ou que veio desse lugar, evite assistir. Porque isso aí vai poder estar acendendo aquele equívoco dentro da pessoa. Amém? Que sabedoria, né? Então, irmãos, alguns chegam a esse ponto de marcar a data que Jesus vai voltar, gente. Quando a Bíblia diz, quando Jesus, quando ele estava encarnado, hoje ele sabe, é claro, mas quando ele estava encarnado, até Hernandes, eu discordo em poucas coisas de Hernandes, mas nisso discordo dele. Hernandes disse que nem hoje Jesus sabe. Eu acho que não, eu acho que Jesus não sabia enquanto estava encarnado. Né? A grande tese de Paulo é que a igreja não deve se preocupar com as minúcias da data da segunda vinda de Cristo. Não importa nós saber tempos ou épocas. Mas sim está preparado para a volta. Vigilância e trabalho e não especulação é o que a Bíblia ensina quanto a esse momento, momentoso tema. Detalhe, mas você, pastor amado, querido, pastorzão do meu coração, que crê na doutrina reformada, na doutrina como a igreja cria no começo, de que nós somos eleitos por Deus, não por obras, e que o Senhor nos mantém salvos, porque a graça é irresistível, o Senhor nos salvou, mesmo a gente sem querer, e Ele mantém nos mantém salvos. Se você crê, meu pastor querido e amado, meu coração, que a gente não, o salvo de verdade, Ele não desvia, por que, como é que você diz para a gente estar se preparando? Me explique, há coerência dessas duas doutrinas? Claro que há! Porque a nossa eternidade diz respeito ao momento que formos encontrados na volta de Jesus. Não no que diz respeito à salvação, mas no que diz respeito ao galardão. Que eu não sei o que é. Mas também no que diz respeito à alegria do Cordeiro. Eu ia casar com Paulo se ela chegasse lá com vestido, tomara que caia, sem véu. Casaria. Não era o que eu desejo, mas casaria. Se o vestido estivesse sujo, eu casaria com ela? Casaria. Mas não é o que eu desejo. Entendeu a revelação? Diga amém. Amém. É isso. Eu tenho que estar pronto, meu amado. Né? Eu tenho que estar pronto para a vinda dele. Tá bom, irmãos? A razão de não ser necessário Paulo escrever aos Tessalonicenses acerca dos tempos e épocas da segunda vinda de Cristo, está lá em 1 Tessalonicenses 5:1, nós já lemos, você pode ler depois. Não foi por ele julgar essa informação irrelevante ou desnecessária, mas porque ele já havia ensinado a eles que essa matéria estava além da esfera do seu ensino. O próprio Paulo que subiu lá e viu. É bom lembrar disso. A divina revelação do céu e do inferno pode pegar e jogar fora. Porque o que Deus orientou a Paulo foi não falar. Então, se eu for arrebatado aos céus algum dia, o que, é que eu vou falar para vocês? Nada. Nada. Sim. Sim. Pronto. É isso aí. É o que vocês vão ver de mim quando eu ver. Que eu vou ver pela fé. Você vê que a doutrina é uma irmã saudável, né? Não sei nem onde ela congrega, mas eu sei que é algo que ela provavelmente viu mesmo, né? Porque, e João? Mas João Jesus mandou contar, e a Bíblia diz que o que passado que está aqui, ai daquele que passar não tinha uma vírgula. Então eu vou passar alguma coisa? Está doido? Para sofrer as maldições do próprio Apocalipse? Jamais. O que é revelado já está revelado. Ele fica falando como vai ser, que na internet, o que, se ele disse que foi lá, ou ele é um charlatão ou um doido, ou é um herético. Porque eu creio, o que eu creio, irmãos, é que se alguém viu, Deus, a esse que viu, Deus mandou calar. E Deus sabia que é um cara que ia calar. Ou então foi o diabo que falou pra ele. Ou então foi o diabo que inventou. É, foi, né? Vamos lá. E pra que além da Bíblia, irmãos? Pra que além da Bíblia? Tem um livro, best-seller, no meio evangélico, a Divina Revelação do Céu. Pode jogar fora. Mas então me dá para botar na minha prateleira de heresia. Não é grande a prateleira de heresia, meu irmão, você nem sabe. Não foi por ele... Não, perdão, Cristo, Tradução 5.1. Não foi por ele julgar essas informações irrelevantes ou desnecessárias, mas porque ele já havia ensinado a eles que essa matéria estava além da sua esfera de seu ensino. O papel da igreja não é saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas está engajado na obra e preparando para a parousia, para a volta. O dia da segunda vinda de Cristo não foi revelado aos anjos nem a nós, é da autoridade exclusiva do Pai, como está aí em Mateus 24, 36, em Atos 1:7. Vamos ver Atos 1:7? Dani, aquelas pesquisas suas, vê para mim. Não herdarão o reino os feiticeiros, os necromantas. Aquelas pesquisas que você tem. Vê herdar o reino os necromantas. Por favor, anote para mim, por favor, pesquise isso, tá bom? Atos 1, 7. Hã? Diz assim: respondeu-lhe, não vos compete. Pergunta 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo que restaures o reino a Israel? Eles pensavam que era o reino físico, como os judeus pensam até hoje. E até alguns irmãos evangélicos, viu? Pensam que Jesus vai voltar quando Israel física for restaurado. Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que Jesus está dizendo? Ao invés de vocês ficarem preocupados, se capacitem. Aleluia! Amém, gente? Então, ao invés de ficar marcando o dia, se capacite. Né? Em segundo lugar, então, tem o primeiro lugar, que são as bobagens. Né? Ele até poupou aqui de várias outras bobagens, que a gente tem falado no decorrer do curso aqui. Em segundo lugar, aqueles que se entregam ao ceticismo incrédulo. Alguns creem de forma errada, outros não creem de forma também errada. Se por um lado existem aqueles que deixam de fazer a obra por causa da expectativa iminente da segunda vinda, há também aqueles que vivem despreocupadamente sem dar crédito a ela. Estes são zombadores e escarnecedores, que andam dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as causas permanecem como desde o princípio da criação. Está lá, segundo Pedro 3:4, quando Pedro cita esses, que ficam dizendo, ah, o tempo não muda, tudo cíclico. Ah, Dona Mionza que diz que vem, até hoje não veio. Em meio a esses dois extremos, como a Igreja de Cristo deve se portar? Que atitude deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Vamos examinar esse momentoso assunto à luz de 1 Tessalonicenses de novo. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 11. Vamos dar essa lida? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que vos escreva. Jesus citando, inclusive, Paulo citando o próprio Jesus. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, por isso que eu digo a vocês que as coisas socialmente melhorarão. Vocês estão vendo a prova bíblica aí? Aqueles irmãos que dizem de fato a fome vai aumentar, vai pontualmente. Entenderam? Mas o que diz aqui é, ó, inclusive a gente tem que ver a gradação do que Jesus diz. Haverá situação de fome drástica, cataclísmicas drásticas, depois vai vir um aparente. Isso que eu digo, socialmente as coisas vão melhorar. E já estão melhorando. O mundo tem fome hoje? Tem. Mas o mundo já teve muito mais fome, você sabia disso? Hoje o mundo tem mais guerra. Porque nunca houve tanta guerra. A gente fala em Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso é uma arrumação histórica, filosófica. Porque as guerras que existem hoje são muito maiores do que a Segunda Guerra. Talvez não sejam tão arriscadas para o globo, porque não é uma guerra atômica. Mas hoje tem mais de 100 guerras em andamento no mundo. Hoje, entre guerras civis e militares. Então vamos lá. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Por isso que eu digo a vocês, vamos crescer em qualidade, vamos ser igreja, irmãos. Como a Bíblia ensina a ser igreja. Nós, às vezes, teremos o resultado da igreja bíblica. E não queremos os paradigmas, a cultura, a mente da igreja bíblica. Em Jerusalém se convertiam 3 mil pessoas em um dia. A gente acha isso tremendo, né? Mas a gente quer o resultado de Jerusalém usando o método mundano e humano da Igreja Católica. Reuniões dominicais, desencontro e falta de relacionamento. Um cara aqui que é pago para ser o espiritual. E não, isso não é o que a Bíblia ensina. Amém? paz e segurança, eis que lhe sobrevirá a repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está a bela luz, de nenhum modo escaparão. Como são as dores de parto, já parei aqui, vem a contração, já corre para o hospital. Esse, quem já teve filho sabe que elas vão, enfim, cada vez menos espaçadas e mais agudas, até a criança nascer assim. Mas vós não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Interessante, porque já está breve o terremoto grande, hein? Porque os terremotos, nunca houve tanto terremoto. Alguns céticos, sismólogos e geólogos dizem, não, sempre houve, porque não havia mídia. Desde que se começa a registrar, sim, tem aumentado. Mas eles dizem, não, é um ciclo, a Terra sempre teve. É porque esse ciclo agora é monitorado. São argumentos naturais. Então a gente já está aí em beira de mais um terremoto. Respeitando esse ciclo novo, cada vez mais agudo, que é um ciclo de dor e de parto. É um ciclo? É. Mas é um ciclo cada vez em períodos menores de tempo e com contrações mais fortes. As temperaturas estão mudando. Estão mudando. O navio teve tufão esse mês passado. Nunca tinha sido registrado. Não lembro agora. Mas foi filmado o tufão e foi um tufão. Então, a gente tem que observar essas coisas. Não pode ser diferente disso. Né? Ah, mas a Bíblia diz que Deus não vai mais encher a terra de água. Irmãos, Deus não vai encher mais a terra de água. Em muitos lugares estão inundados. O que acontece com isso? Você já percebeu que as maiores conglomerados financeiros do mundo são em litoral? As capitais dos países modernos não são, perdão, são em não são em continente, são em costa. As maiores cidades do mundo, as capitais são por dentro, Washington, Brasília. Mas as maiores cidades, os conglomerados econômicos do mundo são nos litorais. Concessão do Brasil. São Paulo, pois é, mas tem Rio de Janeiro, Salvador, Recife, está tudo aqui no litoral. Aí você cobre isso com água. E se não for assim, o clima está mudando. O pessoal do agronegócio diz, a gente consegue desenvolver, as sementes hoje já vêm emplastificadas, você sabia disso? Já a ciência está criando recursos para conseguir plantar num clima diferente. As boas sementes de soja e milho hoje já vêm emplastificadas. Eles plantam com gel para a semente, se plantar na terra, não, se plantasse do jeito antigo hoje, o mundo não tinha o que comer. A gente vai ver isso de forma diferente? Não. Assim, pois, não durmamos... Ah, perdão, 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia venha como ladrão. Você entendeu, irmãos? Ele vai vir para um ladrão para os ímpios. Para nós, não, que estamos esperando o ladrão. Que não é um ladrão, não é? É uma metáfora. Comparado com ladrão, não dolo, mas a surpresa. Vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não, somos da noite. Perdão, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos com os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aí não está falando durmamos a respeito da morte somente. Paulo está falando metaforicamente. Não morra despreocupadamente. Não, busque ao Senhor e morra o esperando. Mas também ele pode estar falando aí de não entre numa letargia. Não fique como quem dorme achando que o ladrão não vem. Vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, de noite se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança de salvação. E aqui ele fala das armas espirituais, que fala de Efésios. Então ele fala o quê? Que as armas espirituais não são só para batalha espiritual. As armas espirituais também são para consagração. Amém ou não amém? Então, como capacete, a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira. Amém, irmãos? Mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, ou em outras versões, quer vivamos, quer morramos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então ele diz, olha, o nosso consolo não é só essa vida, mas também nos consola saber que vamos morar eternamente com o Senhor. Amém, amados? O apóstolo Paulo respondeu a pergunta sobre a situação das pessoas que morrem em Cristo, dizendo que elas não estão em nenhuma desvantagem com respeito aos vivos. Agora Paulo respondeu mais uma pergunta da igreja a respeito do tempo e da forma da segunda vinda de Cristo. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja, como acabamos de ler. Paulo já havia ensinado a igreja sobre o Cronos e o Kairos, sobre o tempo dos homens, o tempo Cronos, e vem a palavra cronológico, e o Kairos, que é o tempo de Deus, que não é dimensão plausível por tic-tac de um relógio. Em relação à segunda vinda, o mesmo fizera Jesus com os apóstolos em Atos 6:6. O dia da segunda vinda de Cristo só é conhecido por Deus, na encarnação de Jesus, só pelo Pai, e depois, hoje, a Trindade, evidentemente, ou pelo Pai, pelo Espírito. Quando Jesus atribui ao Pai como o ministério do Pai. Irmãos, vamos lembrar uma coisa. Quando ensino a vocês sobre a Trindade, eu digo, predominantemente o ministério do Pai. O ministério do Pai ter criado todas as coisas através de Jesus e ter escolhido quem havia de ser salvo. E ter enviado Jesus, aí entra o ministério de Jesus, pagar a dívida que tínhamos com o Pai. E aí vem o ministério do Espírito Santo, que já agia em Jesus. Você vê que um vai agindo ao outro, de convencer-nos dessa verdade. Então o Pai escolhe, Jesus possibilita e o Espírito aplica essa salvação. Amém? E, embora eles se ajudem mutuamente. A palavra crono significa o tempo cronológico e kairos o tempo de Deus. Amém, amados? A igreja de Tessalônica queria saber detalhes sobre o tempo da segunda vinda de Cristo e Paulo não tem nada a acrescentar além do que já havia ensinado. Mas Paulo não é um escatologista, ou seja, que estuda a doutrina dos finais dos tempos, que se detém nas datas. Ele não vive com calculadora na mão fazendo contas para marcar tempos ou mapa profetizando conexões e lugares para isso. Conexões entre esses e aqueles acontecimentos históricos. Ele já havia ensinado à igreja que ninguém foi dado a conhecer por ocasião tempo exato segundo a vida de Cristo. Alguns irmãos sérios fazem comparações de atos e acontecimentos na história de Jesus. Eu acho que isso não é nada perigoso, a não ser que a conclusão seja marcar uma data. Estudar a época, tudo bem. No seminário a gente discute muito o sexo dos anjos. Eu lembro que eu aprendia mais nas brigas no seminário do que nas aulas. Eu discutia com pessoas que já estudavam teologia há 10 anos. E aprendia muito. A gente tinha cuidado com o tempo de não discutir isso muito na frente dos novos, que eu me escandalizava. Timóteo também gostava disso. Paulo fala, Timóteo, para de ficar discutindo bobagem, Timóteo. Que é mais para encher nossa curiosidade. Né? Então, cuidado com as literaturas. Conhecê-las não é problema. O problema é você concluir uma data que Jesus vem. Isso aí, chega alguns muito sérios de garantir desse ano, de 2015, e não passa. Como que eu vou dizer isso? Aí passa, ele diz, porque não considerei tal variável. Nunca vai considerar todas. Embora eu não acho que vai demorar muito. Né? Amém, irmãos? Em segundo lugar, a segunda vinda de Cristo será repentina. Então, estudamos já, né, isso de forma bem densa. A segunda vinda de Jesus será repentina. Em terceiro lugar, a segunda vinda de Cristo será inesperada. Muitos serão pegos de surpresa. Não nós. Não nós, amém? É o que Paulo falou no próprio Tessalonicenses. Em quarto, a segunda vinda de Cristo virá num tempo de aparente paz e segurança no mundo. Então, esse capítulo, vamos nos dedicar mais a ele nessa parte, pelo menos introdutoriamente, já vamos terminar. Mas a igreja deve aguardar a segunda vinda de Cristo com grande expectativa. Em primeiro lugar, a segunda vinda de Cristo será em tempo desconhecido pela igreja. Nem nós, igreja, saberemos o tempo. Está claro isso? Diga amém. Em segundo, a segunda vinda de Cristo será repentina, até para nós, repentina. Em terceiro, a segunda de Cristo será inesperada, mas para nós, mais esperada do que para qualquer outro grupo, que nós já esperamos. Para o mundo, totalmente inesperada. Para nós, totalmente esperada. Amém? Claro a diferença? Em quarto, a segunda vinda de Jesus virá em tempo de aparente paz, como lemos em 1 Tessalonicenses 5:3. O apóstolo Paulo alerta: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreverá a repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz. A fraseologia paz e segurança, por que ele fala isso? Alguns termos bíblicos não são ocasionais, são termos já usados naquela cultura, às vezes afirmados e reafirmados quando estavam certos, às vezes ressignificados. Amém? Está claro? Ecoa nas passagens do Antigo Testamento, Jeremias 6:14, 8:11, Ezequiel 13:10, Malaquias 3:5, que falam da atividade de falsos profetas que asseguravam ao povo que nada tinha a temer a despeito da podridão que caracterizava a sociedade. Falsos profetas diziam paz e paz quando não há paz. Às vezes eu peço a palavra a Deus e vou lá na Bíblia, vou folheando a Bíblia e às vezes tomo cada puxão de orelha. Quando eu peço a palavra a Deus, eu fico com medo quando começa a folhear a Bíblia e abre Jeremias. Eu falo lá, vem correção. E o abençoado já está no meio da Bíblia, a gente abre e está lá ele. Mas você quer se corrigir? Está se achando meio frio? Está se achando meio diferente? Lê Jeremias. Está achando que precisa de um puxão de orelha? Lê Jeremias. Eu, como pastor mesmo, quando estou precisando de ensino, abro as cartas pastorais. Quando estou precisando de puxão de orelha, abre Jeremias. Que aí é paulado, é viola. Começa assim: falsos pastores que dizem paz, paz, quando não há paz. De vocês verá o sangue nas mãos daqueles que pecarem pela sua negligência. Aí já começa a ficar com medo e pregar a palavra insta para o povo, mesmo que seja dolorosa. A gente prega com unção do Espírito, com óleo, né? Falando que o Senhor pode mudar a vida da pessoa, mas tem que pregar a palavra verdadeira. Amém? Então, essa paz, paz, quando dá paz, é coisa muito própria de falso profeta. Né? Que massageia o ego da gente. Nessa passagem, no entanto, a ideia pode dizer respeito mais ao mundo pecaminoso que se consola pensando que nada pode acontecer, como está lá em 2 de Pedro 3, 3 a 4. Tudo tranquilo, como Pedro fala, como Judas fala. É como Noé, o tempo de Noé. O povo vive assim hoje, irmão. Os gays antes que vinham se escondendo, hoje casam. A capa da Caras no mês passado foi Daniela Mercury e a esposa. Brincadeira? Será exatamente quando isso estiver sendo dito que ele sobreviverá à repentina destruição, diz Howard Marshall. Russell Norman Champlin diz que a palavra grega eirene, paz, alude ao contentamento no íntimo, à tranquilidade supostamente baseada em paz estabelecida entre os homens. Essa paz, paz que os homens têm hoje é uma paz humana. Mas Jesus disse: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo. Daí o risco da teologia da prosperidade. Eu acho que Deus na nossa vida faz a gente melhorar em todas as áreas. Mas não tem que ser assim. Às vezes, para tratar algumas áreas da nossa vida, as coisas até pioram. É verdade ou não é? Então a nossa paz não pode ser do nosso estado, irmão. Em nome de Jesus. A paz. E alguém fala: mas você está com tanto problema e está em paz? Minha paz é Jesus. Minha paz é Jesus. Já o termo afaleia, segurança, indica uma segurança sem obstáculo e perturbação, ou seja, uma paz humana sem nada que intervém, uma falsa paz. Quando Cristo voltar, a sociedade no mundo estará pensando que é marcada por paz e segurança. Os homens ímpios terão um grande senso de segurança. Os incrédulos do mundo são como bebês vindo em um paraíso falso e desfrutando uma segurança falsa, disse Warren. O governo mundiais e órgãos internacionais estarão erguendo monumentos a essa aparente paz e segurança. O próprio prêmio Nobel da Paz é um precursor disso. Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz em meio a uma guerra. Os homens pensarão firmemente que estão no controle da situação. Por isso, podemos afirmar que a segunda vinda não será um tempo óbvio para as nações. Não será. Lave a sua mente dessa ideia equivocada que nós, evangélicos brasileiros, tínhamos. Que no meio daquele terror absurdo, seria a vinda de Jesus. A gente está lendo a Bíblia, amém, irmão? Não está claro aqui na Bíblia? Não é verdade? Eles estarão, agora eu digo, aí você vai ler o ensino de Jesus de Mateus. E você vai ver, peraí, quem é que está certo? Jesus fala de dores de parto assim. Mas depois dessas fases tenebrosas, vai haver uma aparente paz, entendeu? Entendeu? É uma paz pela guerra. Não é uma paz pela paz que é Jesus, é uma paz pela guerra, pela opressão. É uma pax romana, como havia no tempo de Roma. Falam dos povos bárbaros, mas os povos bárbaros, muitos eram muito mais civilizados do que os próprios gauleses. Eram muito mais civilizados que os romanos em muitas coisas. Os governos mundiais e órgãos internacionais estão erguendo monumentos dessa suposta paz. Os homens pensarão firmemente que estão em paz. Os homens estarão no apogeu de sua autoconfiança. Eles estarão se sentindo na fortaleza da paz interior, da segurança externa. Paz interior por doutrinas, inclusive, orientais, budistas, de paz interior por ausência de desejo. Quando, porém, pensarem estar mais seguros, então lhes sobrevirá o maior perigo. Jesus escreveu essa aparente segurança dos homens quando a sua segunda vinda, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Pronto, vemos o ensino do próprio Jesus, que não é um ensino antagônico do ensino de Paulo, como Nietzsche disse quando escreveu o Anticristo. Paulo não tem nada de contra Jesus, como disse Nietzsche, dada a clareza do ensino deles. O que aconteceu? Que a Bíblia toda é uma crônica, é um ensino, é uma narração, e as cartas de Paulo são uma explicação dessa narração. Está claro isso? Bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu todos. O mesmo aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, destruiu todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se manifestar. Lucas 17, 26. E em quinto lugar, a segunda vinda de Cristo será inescapável. Nós vamos estudar isso na semana que vem. Amém, irmãos? Vamos orar e encerrar aqui esta manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Deus, nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos dá a oportunidade, podemos aprender a Tua Palavra. E devemos consagrar nossa vida em plenitude, porque é a comunhão que nós temos uns com os outros e com o Senhor, que nos prepara, que nos possibilita para recebermos o Senhor como uma noiva ataviada, preparada, linda, para receber o nosso noivo, o Cordeiro, que vem do céu. Senhor, em nome de Jesus, arranca de nós a indiferença, arranca de nós, Senhor, toda a mornidão. Em nome de Jesus, nós como igreja estejamos prontos, ansiando pela Tua vinda. Corrige-nos, Senhor. Ilumina nosso entendimento para cumprir a Tua palavra e que sejamos cumpridores dela. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.